Amanheceu. E o sábado? Thank you. Balança. Viva Eterno, Senhor da Floresta, Jesus Redentor, e o Patriarca São José, com todo ser divino, com o nosso Mestre Império, viva toda a Irmandade. Viva! Viva! Viva! Viva!